Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e demais cidades do nosso universo, porque hoje nós estamos através da internet falando para o mundo todo. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, 750 kHz, diretamente do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e de moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando do apoio que nós temos no nosso programa. Quem nos apoia é os Centros Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Sem esquecer também de agradecer a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o Grupo Musical Castelã. Hoje nós temos aqui como convidado o nosso irmão Carlos Chagas, e o tema que vamos conversar hoje aqui é a filosofia como arte de viver nos dias atuais. Interessante tema. Pelo menos o nome do tema já é filosófico, né? A filosofia como arte de viver nos dias atuais, com Carlos Chagas. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, entre no nosso, na nossa rádio online através e se comunique conosco através do WhatsApp e através do Facebook também. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos ouvindo na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante todo o dia, né? Durante a semana, na nossa rádio online. É só entrar, acessar aí vivenciaespirita.com.br/rádio para ouvir a nossa rádio online, baixar no seu aplicativo aí Android ou através do TuneIn no iPhone, e pode ouvir qualquer horário do dia. Lembrando que esse programa, ele é reprisado, o programa de domingo sempre é reprisado terças, quintas e sábado às 8 horas da manhã. Então o último programa é sempre reprisado nessas terças, quintas e sábados. Então se perder, alguém perder, é só avisar para ouvir na rádio online a reprise nas terças, quintas e sábados. Ó, lembrando que a pergunta para sorteio, quem quiser participar aqui do Vivência Espírita para concorrer a um livro, basta responder a pergunta, a sua opinião do que você deixa, o que você acredita aí, sobre como a minha mudança, a reforma íntima, reflete no mundo. Então deixa aí o seu comentário, deixa aí pra gente o que você acha. Pode entrar no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp, basta acessar o nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp ou ligar aqui para nós, no telefone que o Jorge já comentou, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Então, a gente vai postar também no nosso Facebook. Então, quem não tem acesso ao nosso Facebook, é facebook.com/programa Vivência Espírita. Lá a gente vai publicar também esta pergunta para sorteio. Então, o que você acha sobre a sua mudança, né? A minha mudança, a reforma íntima, reflete no mundo. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Edson Figueiredo, do Jefa. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir do seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é filosofia como arte de viver nos dias atuais. E nós estamos aqui com o Carlos Chagas, que é voluntário do Centro Espírita Anjo Mael. Ele é proprietário do estúdio Fotoli, que faz casamento, batizados, aniversário, faz tudo aquilo que for para fotografar e gravar para a posteridade. E é um dos responsáveis do curso de filosofia espírita aqui de São José e da região. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os amigos aqui da mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Piratininga, em todo o Vale, em todo o Brasil, né, que nos ouvem online também. É um prazer, uma honra estar aqui novamente, ser convidado por vocês aí para poder falar um pouquinho sobre filosofia, mas fazendo com que isso possa refletir na nossa conduta diária, né? Porque a filosofia, ela só tem um objetivo, que é melhorar o ser humano, né? Então, se ela for levada por esse caminho, realmente aí ela está cumprindo o seu papel, o seu objetivo. Então, vamos lá, vamos direto para o nosso assunto. O que é filosofia? Filo e isofia, o que significa? Então, Rui, foi perguntado para Pitágoras, né? Lá por volta de 500 antes de Cristo, se ele era um sábio, né? E ele disse: não, sábio eu não sou. Eu sou um buscador da sabedoria. Eu sou alguém que busca a sabedoria, um filosofos, né? E aí isso acabou virando filósofo, né? Ou seja, o filósofo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um sábio. Ele é alguém que busca o conhecimento, que busca a sabedoria. Então, quase que todos nós somos filósofos, né? Se partir por esse princípio. Então, é aquele que entendeu que é necessário buscar o conhecimento para que a vida possa ser um pouquinho melhor. Esse conhecimento, ele traz liberdade, traz, vamos dizer, desprendimento à pessoa, ele faz uma pessoa mudar através do conhecimento? Então, quando eu falo que o filósofo é aquele que busca a sabedoria, né? Então você vai logo perguntar para mim, poxa, mas como você está dizendo, né? Em primeiro, o que, que é sabedoria? É. Né? Então sabedoria não é simplesmente eu ter um conhecimento intelectual aprofundado. Não, a sabedoria é a arte de você conseguir resolver aquelas questões humanas, aqueles problemas que existem no dia a dia. Então você vê pessoas que às vezes não têm lá um conhecimento intelectual muito aprofundado, mas elas resolvem com facilidade todas as questões. Aonde normalmente poderia haver uma desavença, essa pessoa contorna isso com tranquilidade. Aonde poderia haver, por exemplo, questões muito complicadas, e a gente vê isso no nosso cotidiano, vê isso nas relações entre os países, e aí é só olhar como anda aí, né, o mundo de uma certa forma, o Oriente Médio, o nosso país. Então você vai entender que muitas dessas questões poderiam ser resolvidas com sabedoria, né, com tranquilidade, com paciência, com tolerância, com amor, né? E é isso que nós vemos que está faltando um pouquinho hoje, né? E a gente... Então se poderia dizer que conhecimento e sabedoria não são as mesmas coisas? Não. Na verdade, não são a mesma coisa, né? Muita gente fala que o grande problema do mundo hoje é a educação. Você fala, poxa, o mundo está precisando de educação, o Brasil precisa da educação. Mas quando eu pergunto para você, a maioria das pessoas hoje que estão fazendo a política ou que estão nos cargos de comando no nosso país, né, e no mundo, não são pessoas que frequentaram as melhores universidades? Deveria ser, né? Não, não são pessoas que têm muito conhecimento. Né? Então, poxa, se são essas pessoas que estão trazendo grandes problemas para o nosso país e para o mundo, então não é só a educação, né? Existe mais coisa por trás disso. Então, o conhecimento é uma coisa, educação é outra, né? São coisas diferentes. Conhecimento é informação. Então, eu posso ter muita informação e posso muito não... Muito conhecimento, né? Muita informação, e não refletir isso na minha conduta, na minha vida, no meu trabalho. Porque a gente vê que tem várias correntes da filosofia, e tem uma corrente que é materialista e tem outra corrente que é espiritualista. Sim. E podemos dizer que as duas estão corretas ou as duas... tem diferença que tem que ser, vamos dizer, tem que ser vista, tem que ser estudada? Olha, vai depender muito do que nós vamos entender nesse sentido, né? Eu tenho, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo praticamente contemporâneo nosso, né? Existencialista, mas que tem um pensamento muito interessante, né? Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele fala com ironia, né? O inferno são os outros. Né? Ele fala isso com ironia. Poxa, ele está dizendo que muitas vezes eu coloco o problema, o X da questão, no outro. E tiro a minha culpa de tudo isso. Né? E ele é extremamente irônico nesse sentido. Né? Outra questão, Jean-Paul Sartre, ele fala para mim também, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Ou seja, ele está dizendo na reação que eu vou ter ante as dificuldades da vida. Então, por exemplo, eu posso sofrer um acidente e me transformar em alguém paraplégico. E eu vou poder escolher se eu vou me sentir entristecido, deprimido em uma cadeira de rodas, ou se eu vou virar um atleta paralímpico. Né? Então eu faço a diferença ou, na minha ou vida. Ou saber conviver com essas dificuldades. Ou saber conviver com essa dificuldade. Né? Então, na verdade, eu vou ter correntes materialistas, correntes espiritualistas, mas o que vai importar mesmo é a moral que eu vou adquirir, independente dessa corrente. É porque o Jean-Paul Sartre e a esposa, a Simone de Beauvoir, ele praticamente criaram aquele movimento existencialista, né, que as pessoas... Vivia, vamos dizer, após guerra, né? Depois que estourou lá as bombas atômicas lá no Japão, então criou-se uma sociedade, quer dizer, estava se criando uma sociedade que não acreditava mais em nada, achava que o fim do mundo ia acontecer, então viviam à margem da nossa vida atual. Esse movimento acabou, né? Esse existencialismo aí do Jean-Paul Sartre, né? Tudo reflete, em filosofia, se você for analisar, tudo reflete o tempo em que está se vivendo. Né? Então, nesse momento do pós-guerra, nesse instante, né, de uma certa descrença do homem, né? Então, aqui vem aquele movimento. Né? E esses movimentos, por exemplo, eles são meio pendulares. Né? É. Então, desde a história, se você pega de Platão, Sócrates, Aristóteles, eles vão trazendo de maneira, muitas vezes, pendulares, né, o reflexo daquilo que está se vivendo naquele instante, daquilo que se vive naquele momento. Né? Carlos, como o tema está voltado para os dias atuais, e essa importância da filosofia, por exemplo... não está faltando, então, um pouco de filosofia para nós? Embora, quando a gente trabalha os temas ciência, filosofia e religião, a gente começa a perceber que a ciência ela está bem na frente da parte moral, que seria a parte religiosa. E, às vezes, quando a gente está vivendo algo parecendo um caos, né, que a gente está falando no lado financeiro, econômico e político, mas o lado também da violência está muito grande, está uma catástrofe, né? Então, você vê que os países da América, tirando os Estados Unidos, a maioria está sendo dominada aí por facções, um monte de coisa. E o Brasil está caminhando para isso também. Então, a parte moral nossa está muito atrasada em relação à parte tecnológica. Mas o que equilibra isso sempre é a filosofia. Não está faltando nós refletirmos mais sobre isso que está acontecendo, ter muito mais reflexão, pensar o que a gente pode fazer, porque às vezes a gente também deixa tudo na mão dos outros, né? Nós costumamos achar que é o governo que tem que resolver, nós costumamos achar que é o prefeito que tem que resolver, os vereadores que tem que resolver, os juízes que tem que resolver, e a gente fica quieto. Quer dizer, não é a questão de querer resolver indo para a rua bater lata, não. Não é isso. Isso aí é uma coisa normal que acontece, que são protestos. Mas resolver no sentido de você se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente fazer uma filosofia nos dias atuais não seria muito mais a questão de nós refletirmos o que está acontecendo, prestar atenção no que está acontecendo e tentar agir de alguma maneira? Sim, por exemplo, Jorge, quando eu coloquei aqui... que você tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas acabam fazendo muitas coisas erradas, aonde eu estou querendo chegar? Que o grande problema da nossa sociedade hoje é a questão moral. Né? Nós estamos pecando bastante na questão moral. Quando você pega uma escola e você fala assim, eu vou encher essa escola de computadores, isso é bom? É claro que é bom, vai dar ferramenta para que o garoto estude. Mas se esse garoto, ele já não vem de casa com uma moral pré-estabelecida, se esse garoto não teve outras ferramentas, ele vai pegar esse computador e fazer o quê? Ele vai buscar sites da história grega, ele vai buscar sites de música clássica, não vai. Né? Então ele vai usar essa ferramenta de maneira inadequada. Então, na verdade, eu dou a ferramenta material para esse garoto, mas eu também preciso dar essa questão moral. Né? E quem que poderia dar essa questão moral? Quem que é o responsável por isso? Em primeiro lugar, a família. Uhum. Né? E depois a gente tem o papel das religiões. Tem uma música do Djavan que diz, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Né? Então, poxa, eu só vou dar para o meu filho aquilo que eu tenho. Sim. Eu não tenho condições de dar para ele aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho esse pensamento, essa conduta moral desenvolvida, dificilmente eu vou passar isso para o meu filho. Aí vai sobrar o quê? Eu vou esperar que a escola muitas vezes faça, né? E a própria religião. Existe aquele falso aquela falsa impressão que a escola tem que educar o aluno. Não, ela tem que formar, tem que orientar. Mas quem tem que trazer a educação, ela tem que vir de casa, né? Tem que vir de casa. Então, cabe aos pais, né? A nós pais, pais, avós, passar essa conduta moral. Fica claro, quando a gente coloca dessa maneira, a diferença entre a formação, simplesmente o conteúdo e a moral. Sim. Né? Por isso que quando você me perguntou com relação àquele que é ateu, aquele que, no caso do Sartre, é claro que nós, como espíritas, nós buscamos, através dos ensinamentos de Jesus, passar os ensinamentos morais. Mas essa moral, e o meio espírita fala nisso com muita facilidade, ela muitas vezes ela vem de Jesus, e aqui no Ocidente isso acontece, no Oriente ela pode vir de Buda, então em cada lugar ela vai vir de uma fonte. Mas é importante que essa moral seja colocada. E qual que é a melhor forma de se passar isso? É através de exemplos, né? Então, por exemplo, o que é educação? A educação a gente pode comparar com uma vela. Então, quando eu pego uma vela e acendo, ela continua acesa sozinha, não continua? Sim. Ou seja, ela vai por si. Uma vez acesa essa vela, ele vai por si. Ele vai buscando por si. O que é informação? É como se eu pegasse um copo e fosse enchendo uma jarra. Quando eu paro de encher, ela vai parar ali onde eu deixei, não vai? Sim. Né? Então, o que é educação? É você fazer com que aquilo que está dentro da pessoa desabroche. Não é simplesmente você ficar enchendo ela de informação. É fazer com que as coisas que estão dentro dela possam sair. E que nós já temos esse conhecimento, essa sabedoria dentro de nós mesmo, né? Exatamente. Só falta ser despertada. Sócrates falava, por exemplo, a mãe de Sócrates era parteira. Então, ele falava que a mãe dele fazia o parto do corpo. E ele fazia o parto da alma. Né? Então ele usava um recurso chamado maiêutica, que é o recurso que ele chamava de parto das ideias. É. Então ele deixava com que as pessoas pudessem descobrir aquilo que elas tinham de bom dentro dela. É interessante que a nossa doutrina pegou bem a maiêutica e colocou em prática, né? Colocou em prática. A gente vê que o livro dos Espíritas é a maiêutica aplicada, né? Quer dizer, perguntas e respostas. E as respostas, a cada momento, ela tem um entendimento diferente de acordo com o nosso conhecimento. O Allan Kardec, ele usa a maiêutica, né, mano? Porque é exatamente isso. Você tem que lançar questões e deixar as pessoas responderem. No caso do Allan Kardec, era a espiritualidade superior, e as pessoas, né, mostraram o seu ponto de vista, né? É porque a gente vê que uma palavra, ela pode ter vários entendimentos com várias pessoas participando, né? Só teve uma pergunta que ele não deixou. Só teve a pergunta, aquela pergunta do... A primeira? Não, a primeira não. A primeira a espiritualidade responde. Mas é a pergunta que ele fala sobre... Que ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Aí ele não deixa a espiritualidade superior responder, não. A espiritualidade superior é só intermediária. Ele fala como entendia Jesus. Ele quer saber o que Jesus queria. Então essa pergunta é direta, né? Às vezes a gente não percebe isso, porque é filosófica a pergunta também, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula? Como Jesus a atendia? Ele falou tipo assim, eu não quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam. Eu quero saber o que Jesus pensa. Então essa daí é uma pergunta direta mesmo, né? As outras não. As outras eram colocadas para vários espíritos responderem. Vários eram a pleiade de espíritos, então vários espíritos respondiam e ele fazia síntese daquilo que combinava mesmo, que dava certo. Agora essa ele fala, olha, vocês falarem, cada um pode falar uma coisa diferente, né? Então pergunta para Jesus e traz a resposta para mim. Não, mas sabe que a Aliança Espírita, ela tem essa técnica, né? De colocar um assunto em pauta e deixar que as pessoas falem sobre aquele assunto sem mostrar o caminho. Falar a vocês, simplesmente cada um absorve aquilo que os outros estão dizendo sem haver réplica nem tréplica, quer dizer, não haver discussão. Então, é isso aí, como a gente saía engrandecido, como a gente saía com bastante conhecimento de uma reunião dessa daí, porque são várias pessoas falando sobre o mesmo assunto e que você, às vezes, não havia atentado para isso, quer dizer, você não havia pensado nessas coisas. Então, é muito interessante esse tipo de, de trabalho, né? De maiêutica, quer dizer, cada um dá a sua opinião, né? E às vezes nas nossas aulinhas de filosofia, você levanta uma questão e o grande barato das aulas de filosofia é isso, né? Você deixar o aluno falar e deixar ele expressar a opinião dele. A gente acaba se surpreendendo muito, porque você descobre que as pessoas têm conhecimentos, às vezes, muito profundos e que muitas vezes elas não sabiam que tinham esse conhecimento. Né? Então, ou seja, você deixa com que aquilo que está ali dentro aflore. Por exemplo, Michelangelo, quando perguntavam para ele, como é que você fez essa escultura? Ele falou, não, na verdade eu só tirei o excesso de madeira que estava em volta, né? Que ela já estava aí dentro da madeira. Né? Eu só tirei o excesso. Né? E você vê, o conhecimento ele é muito parecido com isso. É. Né? Ele já está dentro da gente através das nossas vivências anteriores e através das vivências, aliás, através da nossa vivência atual também. E muitas vezes a gente ainda não tirou lá o excesso. Sócrates falava que educação é muito mais retirar do que colocar. Entendeu? Retirar o quê? Retirar vícios, retirar travas, retirar uma porção de defeitos que nós às vezes temos e que impede preconceitos e que impede que a gente possa enxergar uma porção de outras coisas. É interessante, né? A gente vê como nós podemos aprender muito ouvindo, né? E a maioria das pessoas não querem ouvir, querem falar, né? Na verdade, se você chegar e perguntar para alguém, né, e você disser bom dia, o cara te responde bom dia. E você falar para ele, olha, eu tenho um filho de 18 anos. Ele vai falar assim, eu tenho um de 20. Eu tô com uma dor na barriga. Ele fala, eu tô com uma no peito. Eu tô pensando em ir para Caraguá. Ele vai falar, eu tô pensando em ir para Ubatuba. Na verdade, ele não quer ouvir o que você quer dizer. Então, quando você fala uma coisa, né, geralmente você retruca com outra. Né? Então a gente não quer ouvir. E alguém, você já experimentou chegar para alguém e dizer, puxa, eu estou com 50 anos. E o cara perguntar, e aí, mas o que você fez nesses 50 anos? Como anda a sua vida? Não, o cara vai dizer, não, eu tenho 60. Uhum. Né? Então, e nós, esse cara muitas vezes somos nós, né? Muitas vezes esse cara sou eu. Não querendo parafrasear o Roberto Carlos. Né? Então é importante que a gente ouça, né? Porque quanto mais eu ouvir, eu vou me extasiar. E se você me permite, o Jorge é um grande preletor, você também é um grande preletor. Quantas vezes na própria casa espírita, eu não sei se vocês já observaram isso, nós temos trabalhadores da doutrina que às vezes estão lá na casa e já entrou todo mundo que tinha que entrar, e ao invés desse trabalhador ir lá para onde está sendo feita a preleção, muitas vezes ele fica ali conversando, amenidades, coisas que não teriam nenhum sentido, e deixa de ouvir uma preleção. Né? Ou seja, eu estou agindo como se eu já soubesse de tudo. E aquele preletor que está lá, através do evangelho, ele não tivesse mais nada para me ensinar. Né? Eu não sei se vale a crítica, mas dentro das nossas casas, muitas vezes, a gente observa esse comportamento. Não, o interessante é que ontem eu estive na casa da dona Dina, que é uma trabalhadora do Paulo de Tarso. Ele falou, senhor Rui, o senhor lembra quando o senhor falou isso lá na preleção? O senhor lembra quando o senhor falou essa outra coisa na preleção? Quer dizer, eu não lembro, mas ela guardou, né? Uhum. O senhor falou isso. Falei, poxa vida, eu falei tudo isso? Nossa. Então, eu devia ter feito. Surpreende, né? A gente pensa que as pessoas não estão dando bola, não estão prestando atenção, mas estão prestando atenção. Quem faz preleção, quem faz palestra, tem que ter muito cuidado com o que fala, porque muita gente que está... Muita gente não está nem aí, está entrando por um ouvido e saindo por outro, mas muita gente está pautando, às vezes, as suas vidas pelo que a gente fala. Então é importante a gente saber ser coerente no que fala e os conselhos que são dados também ser coerentes, né? Porque nós não sabemos o que está acontecendo na mente das pessoas ali também. E de repente você pode afastar uma pessoa, de repente a pessoa pode praticar uma coisa errada baseado no que você falou. Por isso que o treinamento o treinamento nos atendimentos fraternos são excelentes, que o atendimento fraterno a gente está ali para escutar e só colocar a palavra na hora que você tem certeza que aquela palavra pode ajudar. Porque muitas vezes a palavra que você colocar, você pode atrapalhar aquela pessoa que está ali. Né? Vamos fazer um intervalo comercial? Rui, e você lembrando, eu vou sair, que eu vou fazer abertura hoje lá no Irmão Rodolfo, né? Na Fraternidade Irmão Rodolfo, que hoje eles voltam aos trabalhos e eles sempre convidam eu, você, para fazer a abertura. né? E nós vamos hoje lá, vamos sair daqui agora. O Luiz Carlos já está lá me esperando, ele e o Nabucco. Com a aparelhagem ligada para a gente fazer um evangelho musical lá. É, então, quem está indo para o irmão Rodolfo também, daqui a pouco nós nos encontraremos lá no evangelho hoje, que lá o trabalho começa às 9 horas da manhã. Né? E vai até às 10, né? Exatamente. Tem um recadinho também das três, lembra das três, das meninas que faz o coaching, aquele curso de coaching, elas vão mais uma vez sortear aqui para nós uma vaga lá do curso de coaching, né? E que vai acontecer o mês, agora nesse mês. Elas mandaram um recado aqui pra gente e domingo que vem elas vêm aqui para fazer o sorteio da vaga, tá bom? O ano passado quem ganhou foi a Patrícia, lembra? É, Patrícia Fera. Nós temos que dizer também que esse sorteio vai valer para comemorarmos o 13º ano do nosso programa. 13 anos no ar. 13 anos no ar, né? Vamos completar 13 anos no ar. Exatamente. Então as meninas virão aqui a semana que vem, mas elas já estão mandando um recado. Olha, o pessoal que quiser participar do sorteio para o curso, pode entrar no nosso WhatsApp, né, e colocar lá no nosso WhatsApp o nome durante a semana, que elas mesmas vão olhar lá no WhatsApp e já vão selecionando os nomes para ser sorteado aqui. Então eu vou passar o recado delas, depois nós vamos colocar a música Semente da Verdade, que é uma música que fala sobre a doutrina espírita, uma música e letra do Luiz Carlos, que fala sobre a doutrina espírita, mas sem falar em nenhum momento em espiritismo. Ela é filosófica mesmo, eu considero do Grupo Castelã a música mais filosófica que nós temos, muito bonita e filosófica mesmo. Então nós vamos colocar o recadinho delas, vamos colocar a música, Semente da Verdade, e depois vamos entrar no nosso intervalo comercial. E a semana que vem quem estará conosco aqui será o Rafael Lavrini, lá de Sete Lagoas, que vem de Minas Gerais para cá com a gente fazer o programa aqui. O Rafael que será um dos nossos preletores também do evento do Chico, né? Vamos pro recadinho das meninas? Olá, nós somos as Meninas da 3. Estamos aqui hoje, amigos ouvintes, nesse programa maravilhoso, Vivência Espírita, na Rádio Online, para fazer um convite imperdível para vocês. Nos dias 21 e 22 de janeiro, estaremos em São José dos Campos com o Seminário de Coaching e Inteligência Emocional, Três Passos em Sua Jornada. E como na edição anterior, nós vamos presentear um ouvinte sortudo da rádio. Como é que isso vai funcionar? Durante a semana, vocês podem mandar pelo WhatsApp da rádio o seu nome, e-mail e telefone e pedir a inscrição para o sorteio. Aí, na semana que vem, estaremos ao vivo aqui também para conhecermos o nome do ganhador ou ganhadora que irá participar com a gente deste evento de autoconhecimento tão importante que é na nossa caminhada evolutiva, não? Isso aí, como aconteceu com a nossa querida Patrícia Félix, ouvinte da rádio que participou do seminário anterior. Esperamos vocês e mais informações sobre o evento, vocês podem nos mandar um WhatsApp no 12 991213830. Isso aí, 991213830. E uma linda semana para todos os ouvintes. Super obrigado, Jorge, Rodrigo, Rui, Adriana e toda a equipe da rádio. Um beijo das três! Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina, e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos clareando nossa mente, mostra que somos apenas uma parte de um todo. O importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos desenvolvendo o tema Filosofia como Arte de Viver nos Dias Atuais com o nosso querido amigo Carlos Chagas, que é voluntário lá do Centro Espírita Anjo Ismael e é responsável, um dos responsáveis pelo curso de Filosofia Espírita. Eu esqueci de dizer a hora, que são 8 horas e 41 minutos, e o Jorge já está chegando lá na fraternidade Irmão Rodolfo para o seu evangelho musical. Dá tempo ainda das pessoas irem até o Irmão Rodolfo para a abertura dos trabalhos do ano de 2017. Rui, temos participação aqui no site, tá? Aqui no WhatsApp, sobre a pergunta para sorteio. Como a minha mudança, reforma íntima, reflete no mundo. Então, o Ari Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Um forte abraço a todos. Parabéns por mais este maravilhoso programa. Sobre a pergunta de hoje, creio que a nossa mudança constante ajuda, sim, na modificação da psicosfera planetária. Aliás, toda mudança deve começar em nós primeiros, para depois ganhar o mundo. Um bom domingo a todos, né? Interessante, um, né? Um bom domingo para o Ari. Eu gostaria que o Ari ele deixasse um horarinho reservado para no último domingo do mês ele estivesse aqui conosco no programa. Ele e o Rogério Bilar. Né? Já agenda aí, Ari. É? Mas não, já agenda aí, mas não vai se perder. Traz o GPS. Não, então, se o Ari puder, já me dá uma confirmada agora, né? Ele está nos ouvindo. Oh. Para o último domingo do mês de janeiro. Legal. E a Caca Silva entrou aqui também, respondeu a pergunta, falou: mudando minhas atitudes, meu modo de pensar, meu modo de agir com o outro, eu modifico o meu entorno. As pessoas vendo minha mudança para melhor, passam a mudar também. Mas a mudança tem que ser em si mesmo, né? E eu acho que é isso que a gente está comentando aqui, né? Sobre a filosofia. É isso que nós vamos comentar agora, né? Exatamente que é o que a gente está comentando. A filosofia, ela faz você sair do status quo, né? Sair, parar de estar ali naquela zona de conforto e começar a se questionar. Não é isso, Carlos? Pois é, Rodrigo. Na verdade, na filosofia, o importante não é a resposta, né? Porque a resposta, ela pode vir de vários... De várias maneiras, né? Mas o importante é a pergunta, né? Quando eu levanto uma pergunta, levanto uma questão e questiono um comportamento, um pensamento, uma atitude que eu estou tendo. Existe uma teoria aí que eu acho interessante, é uma teoria que chama a teoria dos 6 graus de separação. Essa teoria, ela explica da seguinte maneira: entre eu e alguém do outro lado do mundo, existem no máximo 5 pessoas, tá? Ou seja, eu conheço o Rui conhece um cara que mora, de repente, em Buenos Aires, esse cara de Buenos Aires conhece um na França, esse da França conhece um, né, dentre o seu círculo de amizades, conhece um lá no Oriente Médio. Ou seja, quando eu jogo uma coisa que falo isso pro Rui, ou falo isso para você, de repente, daqui uma semana... Nós não estamos falando em rede social ainda, tá? Daqui uma semana, isso pode estar do outro lado do mundo. Essa atitude, tanto sendo boa, quanto sendo má. Ou não sendo tão boa assim, né? Isso é uma palavra, imagina uma palavra, exemplo, né? Né? Imagina uma atitude, né? A gente colocava aqui, o Jorge colocou, né? Que às vezes você fala alguma coisa numa preleção aqui na rádio, e muitas pessoas... ouvem aquilo e fazem daquilo realmente tiram daqui um direcionamento, né, e passam a pautar atitudes. Então, a pergunta que eu sempre procuro me fazer, né, é inspirado pela filosofia, não eu, Carlos, mas esse eu, né, esse homem, será que aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu poderia fazer? Veja bem, você, de repente, poderia fazer melhor do que eu, mas a pergunta é, será que esse é o meu melhor? Ou esse é só o possível para mim? Né? Porque muitas vezes eu entro em algo e não faço da maneira que eu poderia fazer melhor. Acho que é a excelência, né? É você buscar a excelência. Buscar a excelência naquilo que você faz. Então, se você vai, por exemplo, numa casa fazer uma palestra, poxa, faça a melhor palestra que você puder fazer. Se você vai conversar com alguém, converse, né? E se você tiver que dar alguma sugestão, dê a melhor que você poderia fazer. Se você trabalha e tem lá o teu emprego, seja o melhor funcionário, seja o melhor prestador de serviço que você puder ser. Porque muitas vezes, e hoje em épocas de crise, momentos de desemprego, eu posso me deparar, de repente... com situações, por exemplo, de desemprego ou de outras coisas assim. E a pergunta que eu tenho a me fazer, é claro que vão haver vários casos. A gente tem casos hoje de empresas que fecham e vão embora. Aí não tem como. Tem empresas que têm que fazer um corte em massa. É uma outra coisa. Mas naquela situação corriqueira do dia a dia, muitas vezes eu perco meu emprego. E quando eu chego em casa, a minha esposa pergunta: por que que você perdeu seu emprego? Ah, porque o meu chefe me perseguia. Ele não gostava de mim. Ele não gostava de mim, né? Mas você já viu alguém chegar em casa e falar: eu perdi meu emprego porque eu não era um bom funcionário. Eu não fazia da melhor forma possível. Eu empurrava com a barriga, né? Ou não soube analisar o contexto político e trabalhar para também melhorar e tudo mais, a relação com os chefes. Exatamente, eu não soube me reinventar. Né? Por exemplo, hoje, nesse instante que a gente está conversando, nós sabemos que tem muita gente ouvindo pela internet, né? Aquilo que nós estamos dizendo aqui na rádio. Ou seja, a gente não está mais preso só à nossa cidade, à nossa região. Sim. Isso é uma maneira diferente que a Piratininga encontrou de fazer rádio, né? O que o Vivência Espírita encontrou de fazer rádio. Se a gente fosse fazer rádio igual se fazia nos anos 80, a gente não estaria usando a internet. Né? Hoje, por exemplo, aquele que perdeu esse programa, ele pode entrar lá o dia que ele quiser. No site lá do VV. No site e ouvir. Né? Quantas vezes, 3, 4 meses depois, eu de ter tido um programa que eu entro lá e ouço esse programa. Isso é uma maneira diferente de fazer rádio. Ou seja, a rádio se atualizou. E eu, como profissional, será que eu me atualizei? Mas a pergunta ela continua. Será que como pai eu me atualizei? Será que como marido eu me atualizei? Será que como empregado, como funcionário? Empregado? Né? Porque tem muitos que se acomodam, né? Ele acha que ele só tem que marcar o cartão na hora da entrada, na hora da saída e fazer aquilo que mandaram para ele e mais nada, né? E isso cria dificuldade, né? Ou seja, muita gente pergunta, o que filosofia vai me agregar hoje em dia? Isso é um exemplo, né? Ou seja, é um exemplo de aplicação, porque você se questionando dentro, por exemplo, do trabalho, isso não deixa de ser uma filosofia. Exato, né? Ela me leva... Você fazendo perguntas para você poder melhorar. Para eu poder melhorar. Porque muitas vezes eu estou colocando a culpa, e vamos voltar lá no Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. O patrão me mandou embora, a culpa é do patrão. A esposa me abandonou, a culpa é da esposa. Né? Então, você já viu alguém dizer, olha, minha esposa me abandonou, mas por que ela te abandonou? Porque eu não era um bom marido. Porque realmente eu... chegava tarde em casa, eu não cumpria com as minhas obrigações. Não, geralmente eu falo não, porque ela era uma ingrata, ela não soube, né? Então, ou seja, por isso que o Sartre fala com ironia, o inferno são os outros, né? Porque eu sempre estou culpando alguém. E hoje, quem eu culpo? A sociedade. Então, por que o meu filho se desencaminhou? Pela sociedade. E é claro que muitas vezes a gente sabe. Más companhias, né? Então, muitas vezes a gente sabe... Que existe realmente uma influência da sociedade. O homem é fruto do meio. Ninguém está questionando isso. Mas e a parte que me cabe? Essa parte que me cabe, eu tenho que assumir. Né? E procurar fazer da melhor forma possível. Mas é complicado, né, Carlos? Porque você viver no mundo atual, sem você seguir nenhuma tendência. Falar, não, eu sou eu. Eu vou seguir aquilo que eu achar que está correto, que está certo. É difícil, porque hoje a gente vive num mundo de muita massificação. Sim. Né? Então tudo hoje é massificado. Hoje tudo é padronizadinho, é tudo, né, tudo feito de uma maneira que você tem que estar junto com o grupo. E se você não estiver junto com esse grupo, você parece que se sente meio perdido. Cara, é só comentar que o Monte Oliva tá nos escutando e tá no telefone aqui. Bota ele no ar. Põe ele no ar aí. Alô, Monte Oliva. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Um abraço a você, Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, ao Carlos, né? Tem importância, conta do interurbano, eu mando pro Rui depois, sem problema. Não. É, agora que a gente ouviu aqui, que o Helder entrou aqui e avisou a gente que você estava na linha. Nós estamos ouvindo o Carlos a respeito da filosofia. É bom lembrar que o progresso, a evolução, ela se dá através das perguntas, dos questionamentos e não das respostas, né? E já que falamos de filosofia, eu quero convidar todos que nós estaremos abrindo aqui no dia 7 de março a 37ª turma de curso de filosofia espírita, que ele é feito pelo Instituto de Filosofia Espírita do Vale do Paraíba, né? O Mauro de Azeto, na coordenação, depois que o nosso saudoso Allan Krambeck desencarnou. E esse curso de filosofia espírita é a 37ª turma. Vai ser no Grupo Espírita Casa da Paz, na Rua Tomé de Souza, 200, no Jardim Paulistano. Vai ser todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30, e a duração é de 96 aulas, ou seja, 2 anos, né? E as inscrições podem ser feitas comigo mesmo, né? 991231277. Para Ludmila, que é a presidente da Casa da Paz. Legal, Ludmila e o Wendel. 98871368, ou mesmo com o Mauro, né? Que é 981813785. E nós também temos uma outra novidade, a você, ouvinte da Super Rádio Piratininga, você espírita, você não espírita, que no dia 15, próximo domingo, nós iniciamos um trabalho de tratamento espiritual aos animais. Nós criamos em Jacareí a Fraternidade Espírita Marcel Benedetti, que vai tratar exclusivamente do tratamento espiritual para os animais. Hoje, daqui a um pouquinho, nós teremos uma nossa última reunião, o nosso último estudo, né, um evento teste, para que domingo que vem nós começamos a trabalhar com os animais. Então você que tem aí o seu animalzinho de estimação, o seu animal, pode comparecer, deve comparecer, no próximo domingo, dia 15, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir os portões às 10 da manhã, é rua Renato Egídio de Oliveira Carvalho, número 10, antiga rua 18, no Parque Califórnia, aqui em Jacareí, conhecido como Jaú, próximo ao Hospital São Francisco de Assis, o Hospital do Frei. E nós faremos esse trabalho aos primeiro e terceiro domingo de cada mês, pelo menos por enquanto, será o primeiro e terceiro domingo de cada mês. E é importante lembrar que o livro Conduta Espírita, no seu capítulo 33º, escrito aí por Valdo Vieira, Jogacir e Valdo Vieira, mas escrito por André Luiz, ele fala que para o tratamento aos nossos irmãozinhos animais, devemos usar todos os recursos possíveis, inclusive os de origem mediúnica. Portanto, embasado em Kardec, embasado na doutrina espírita, nós estamos iniciando esse trabalho. Então começa a partir do dia 15, a Fraternidade Espírita Marcel Benedetti, com tratamento espiritual para os animais. Ok, Rodrigo? Legal, legal, Fernando. Eu só pediria, Oliva, muito bom dia para você. Que você repetisse o endereço, porque tem gente aqui de São José dos Campos que gostaria de levar seus animais, gostaria de participar também desse trabalho. Vamos lá. É, Grupo Espírita, Oficina da Espiritualidade Jesus, rua Renato Egídio de Oliveira Carvalho, número 10, é antiga rua 18, no Parque Califórnia, conhecido como Jaú também, né? É. Próximo ao Hospital São Francisco, que também é conhecido pelo Hospital do Frei, já que foi o Frei Vitório Infantini que criou esse hospital alguns anos atrás. É, fica aí na saída de Jacareí para São José dos Campos, pela Estrada Velha, né? Pode ser saída para nós, né? Entrada para vocês. olha só como é que você coloca. É exatamente isso. É o início, praticamente o início da Estrada Velha, Rio-São Paulo, né? No trecho aqui de Jacareí, sentido São José dos Campos. É, tá joia. Tá certo. Então tá, mais alguma coisa então que você queira... Não. Só um abraço a todos vocês, opa, agradecendo aí pela participação, pela chance que dá. Um abraço ao Carlos aí, aos amigos filósofos, que são os amantes da verdade, a busca da verdade. Um abraço. Um abraço ao Monte Oliva, que é nosso colega também, um expositor colega nosso, né? E que vai ser um prazer a gente estar aí na Casa da Paz também a partir de março, Monte Oliva. Você nem me deu chance de divulgar o curso. Já está escalado, Carlos. Vai ser um prazer estar aí com todos vocês aí. Então, Ricardo, forte abraço. Abraço. Tá certo. Um bom dia para você, Monte Oliva. Aí um ano novo de muita paz, muita tranquilidade. Graças a Deus, para todos nós. Sobre a pergunta, né, sobre como a minha mudança reflete no mundo, né? O Aécio César, nosso colunista do site do Vivência Espírita, manda um bom dia a toda a equipe do Vivência e ao entrevistado domingo. Creio que a reforma íntima inicia no lar. Se o lar é espiritualizado, auxiliará e muito seus componentes no mundo fora das quatro paredes. Se não tiver convivência espiritualizada, é o que estamos vivendo nos tempos atuais. Violência e escândalos às mancheias. Forte abraço. Obrigado pela participação, Aécio. E é justamente o que a gente está falando aqui, né? Então, as dificuldades que a gente tem nos tempos atuais, essa falta de espiritualização, né, do lar, levar esse lado moral também para os nossos filhos, né, e poder fazer um mundo melhor, né? Sem dúvida, porque à medida que eu passo esses valores pro meu filho, a vida vai ficar muito melhor para todos nós, né? E aí, eu não sei se a gente está quase na hora já do nosso intervalo, mas valores, né, é uma questão para a gente se discutir. O que são valores, né? Por exemplo, você estava falando do tratamento dos animais. Então, o que vai diferir o homem dos animais? Então, o animal, ele tem um instinto, né? Então, o que é instinto? O instinto faz com que ele sobreviva. O homem, através dos valores, ele não quer só sobreviver. Ele também, né, tem instinto e tem razão. Ele tem o instinto que faz com que ele sobreviva, mas ele também tem a questão da de viver, não é só sobreviver, o homem tem que viver. Não é só comer e beber e dormir. Como diz a música dos Titãs, de novo, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E sobre esse assunto, né, sobre o que são valores, né? Então, valores é aquele sentimento de justiça que já vem intrínseco na alma humana. Bondade, né? Solidariedade. Então, todos esses sentimentos, né, fazem parte de valores que devem ser passados, né, para o ser humano. Que nós colocamos como virtudes, né? Que são as virtudes, né? E de novo, né, lembrando Aristóteles, né? Aristóteles dizia: a virtude é um hábito. Então, eu devo passar isso para o meu filho, essas virtudes, desde o início. Porque se eu ensino essas virtudes para ele e faço com que isso seja um hábito na vida dele... Exemplifique também, né? Exatamente. É porque não é só passar não adianta só falar. Né? Na verdade, eu vou ensinar fazendo. O fazer é através do exemplo, né? Através do exemplo. E não porque eu estou sendo policiado. Por exemplo, eu estou aqui agora no estúdio e tem uma câmera. Então, mesmo que todos vocês saíssem e eu ficasse sozinho aqui, eu não poderia fazer alguma coisa errada, porque essa câmera iria dizer. Então, isso, aí não tem moral. Eu estou fazendo isso porque... Por quê? Porque eu estou sendo coagido a fazer. Se eu não fizer assim, eu vou ser punido. Não, nem ética. Eu estou fazendo porque senão eu vou ser punido. Agora, o que é moral? Tire a câmera. Ninguém está me vendo. Será que eu continuaria agindo de maneira correta? E a gente vê que a moral... ela independe de nível cultural, de nível financeiro, ela independe de tudo isso, né? Não há necessidade, vamos dizer, as pessoas, a pessoa é culta, tem educação, tem ética, tem moral. Não, nós conhecemos pessoas, eu, por exemplo, tive um pai e uma mãe que me deram muita noção de moral, mas porque eles praticavam também. E às vezes a gente não tinha o que comer dentro de casa, né? É interessante a gente ver que tem pessoas que, eu sou assim porque eu passei necessidade, porque eu passei uma série de dificuldade, e não é bem desse jeito. Eu estava vendo na televisão paga um russo que veio fugiu da guerra, separou da família, coisa e tal, veio para os Estados Unidos, nunca mais encontrou a mãe dele. Ele, quando ia encontrar a mãe dele, depois de quase 70 anos, a mãe faleceu. E interessante que ele fez para os Estados Unidos e falou: se eu viver reclamando das desgraças que aconteceram na minha vida, eu não vivo. E lá morreu agora há pouco tempo, com 92 anos, e ele foi um dos maiores incentivadores para a cultura da música nos Estados Unidos. É um russo Botsu, que é professor Botsu. Então a gente vê que a pessoa querendo fazer as coisas, ele faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, independente da sua cultura, da sua formação, né? Ele, se tiver moral, aquela coisa dentro dele, ele faz uma série de coisas boas sem ficar reclamando da vida e sem justificação, né? E sem que ninguém precise o policiar. Então, a moral é aquilo que eu faço, mesmo que ninguém estiver vendo. Depois que a última porta se fecha, existe uma frase que fala isso, a moral é aquilo que eu faria depois que a última porta se fecha. Ou seja, ninguém está me vendo, mas eu tenho essa necessidade. Por que eu sou fiel à minha esposa? E eu gosto de dar esse tipo de exemplo porque é algo que fica bem prático para a gente, né? Por que eu sou fiel à minha esposa? Eu tenho duas opções. Porque ninguém quis sair comigo ao longo desse tempo todo, e eu tentei várias garotas, nenhuma quis. Eu fui fiel. Isso não tem mérito. Não, eu fui fiel porque eu tenho que ser fiel, porque eu tenho com ela um compromisso moral. Sim. Né? Aí tem moral. E a gente vê que os casamentos são complicados também, né? E a gente vê que viver muito tempo junto não é fácil também, né? Tanto pra gente quanto pra ela. Legal, vamos lá. Então, só comentando aqui que o Antônio Bessa entrou respondendo a perguntas, a minha mudança, reforma íntima reflete no mundo. Ele acha que é uma questão de sintonia e ressonância. Muitas vezes valem mais as nossas reações do que as próprias ações. O mundo e as atitudes de nossos parceiros de jornadas estão constantemente nos estimulando e provocando reações. Dependendo dessas reações, é que aos poucos podemos influenciar positivamente ou negativamente. Com nossas atitudes, podemos sim melhorar o nosso ambiente. Legal, Antônio. Obrigado pela participação aqui, Bessa.

Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 11 minutos, então esse é o momento Gigavale. Qual é o tema de hoje, Rodrigo? Bom, o momento é o momento número 28, e o momento espírita, né? E o tema é Um Pouco de Sol no Escuro do Quarto. Vamos então pedir para o Carlos comentar esse programa. Um Pouco de Sol no Escuro do Quarto. Mãe, é um pouco de sol no escuro do quarto. Disse certa vez um poeta inspirado a homenagear essa figura inigualável que o Criador escolheu para nos receber na Terra. Ainda há tanta escuridão nos quartos de nossa alma que qualquer pouco de sol faz verdadeira clareira de esperança. São tantas incertezas, tantos medos, tantos ódios, tantos vícios numa meia-noite que parece congelada no relógio. O tempo da escuridão parece que passa lento, ou não passa. Alguns desistem de tudo, mas depois descobrem que é impossível fugir de si mesmos. E o breu continua, continua. Mas Deus não deseja a escuridão. Aliás, para Ele, ela é apenas a luz que ainda não é. O vir a ser lumen. Por isso enviou ao mundo as mães, suaves raios de sol na escuridão de nossas vidas. O amor da mãe verdadeira, é o mais próximo que encontramos do amor do Criador. Por isso é tão luminescente. Em primeiro lugar, ele recebe, ele acolhe, quem quer que seja, sem julgar, sem questionar, sem medir esforços. Esse amor sustenta, não desampara, cuida, olha, amamenta, protege. Mais tarde, orienta, educa, direciona, ensina. Muitas vezes socorre, atende, ampara. E enquanto vai fazendo isso, sem pedir nada em troca, vai mostrando ao mundo como se deve amar. O raio de sol, além de iluminar, vai provocando em cada um a vontade de ser luz, como se nos lembrasse que somos feitos para brilhar, ou feitos para amar. Quem passa pela experiência da maternidade jamais é a mesma. Tem a oportunidade de viver o amor num grau absolutamente encantador. Muitos ódios de séculos se desfazem através da maternidade bem atendida. Mágoas milenares perdem forças dia após dia, mediante a envergadura moral desse tipo de amar. Um amar que não tem volta, que jamais se esquece. Mesmo vivendo diversas vidas, você sempre irá se lembrar desta, que é hoje, sua dedicada mãe. São amores que ficam gravados nas telas da alma, como a pintura dos grandes artistas, das quais jamais se esquece. São fotografias que tiramos com o coração e colecionamos através dos séculos. E quanto mais álbuns de mães nós temos, mais gratos somos à vida, ao Criador. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. E quem não abraça essa missão com a seriedade e paixão que ela merece, perde chance inestimável de existência. Perde a oportunidade de servir ao mundo como Cristo tão bem serviu. Sem interesses próprios, sem egoísmo, sem orgulho algum. Carregar alguém nos braços enquanto esse alguém ainda não sabe caminhar é gesto grandioso, é gesto divino. É simbólico também. Simboliza o amor daquele que é maior carregando o menor, não o desmerecendo, não o humilhando, mas o promovendo e depois, a seu tempo, ensinando-o a andar por si só. Jesus fez isso conosco. Jesus é o irmão mais velho, ao mesmo tempo, pai e mãe, pela experiência e pela segurança que transmite. Ele ainda está conosco e sorri emocionado toda vez que percebe a grandeza do amor no coração de uma mãezinha do mundo. São 9h16, esse é o momento Gigavale. Carlos, que comentário você pode fazer a essa mensagem? Essa mensagem é muito pertinente àquilo que nós estamos falando aqui hoje, Rui. Eu não sei se ela é escolhida ao acaso ou se ela já é... Né? Na verdade, a gente sabe que não existe acaso. Ela já é programada. Já é programada. Então, porque mãe, ela é aquela que exerce esse papel de educadora, é a primeira educadora, né, que nós temos. E eu costumo dizer que não há diferença, por exemplo, a partir do instante que é mãe, não existe mãe adotiva, mãe e mãe, né? A partir do instante que ela te abraçou, ela é a tua mãe e ela te educa. E é ela que vai trazer a você aquilo que se chama valores humanos. Né? Então, se ela conseguir, e muitas delas, a maioria delas consegue, transmitir para o filho essa essência desses valores, isso vai fazer a diferença lá na frente. Você dizia aqui para mim há pouco que muitas vezes lá na tua casa, quando você era criança, faltava às vezes até alguma coisinha, mas foi passado valores. Então, você vê que importância que tem isso. Né? É. Então, eu consigo... Por exemplo, vamos pegar um pouquinho antes. Por exemplo, quando eu pego um anúncio de emprego, então eu vejo lá no anúncio de emprego, precisa-se de profissional que tenha faculdade tal, que tenha tantos anos de experiência, isso. Mas você já viu um anúncio de emprego que diga, eu preciso de um profissional que tenha caráter, que seja alguém correto, que seja alguém... com uma moral... Ficha limpa. Não vê. Porque nós, geralmente, nos preocupamos mais com essa qualidade técnica do que com a qualidade moral. E a qualidade técnica eu ensino para você, muitas vezes. É claro que eu não vou ensinar você a ser médico. Mas em muitas profissões eu consigo te ensinar isso tecnicamente. Mas a moral, que é lá, na família, eu não consigo te ensinar. E é o que define o comportamental. E é pelo comportamental que a maioria das pessoas são demitidas. Exatamente. E não pela parte técnica. Exatamente. É. Não é porque ele não era um bom profissional, é porque ele não era um bom colega, porque ele não fazia as coisas da maneira como deveriam ser feitas. Eu costumo dizer em minhas palestras, viu, Carlos, que se você quiser conhecer o amor de Jesus, é só olhar para as mães. É o que mais se aproxima, né? E segundo muitos filósofos, o amor de mãe é aquele que estaria mais próximo ao amor de Jesus. O amor de Jesus é incondicional. Né? O da mãe, ele se aproxima disso, muitas vezes. Né? Então, é algo que realmente... Mas a maioria ama incondicionalmente. Né? A maioria ama. A gente passa, né, na adulta ali, nos dias de visita das cadeias que tem ali, a gente vê as mães... Elas não querem saber se o filho está certo ou errado, mas ela muitas vezes tira aquelas coisas dela para levar para o filho que está preso, né? E não vê pai. É muito poucos pais, mas as mães é a maioria. O que faz uma mãe amamentar? Né? Você acha que, por exemplo, quando ela está dando de mamar o filho, ela está imaginando que um dia ele poderá lhe dar alguma coisa em troca? Né? Não, não. Quando uma mãe troca a fralda de uma criança? Será que ela está pensando, poxa, será que um dia ele vai trocar uma fralda geriátrica em mim? Não, ela não está pensando isso. Né? Ou seja, ela faz isso, né? Ou deveria fazer, né? De maneira a não esperar nada em troca. Né? E o Carlos Bassetti tem um livro que chama Médio de Pés Descalços, que conta sobre a história do Chico. Né? E ele conta que o Chico ele ia nas prisões, né, a conversar com os presos, e o dia que ele escolhia era o dia das mães. Porque ali ele conseguia já falar com a mãe e com o preso ao mesmo tempo. Então ele já porque aquele momento da mãe ali sentida, ele conseguia atingir um número maior de pessoas. E muitas vezes, você tocou no caso da questão do preso, muitas vezes você fala, poxa, mas se o filho está preso, será que a mãe não fez o papel corretamente? que é uma questão que muita gente já deve ter pensado nisso, nesse momento, né? Mas não, porque a mãe, ela dá a parte que ela tem, e ela também precisa ter tudo isso. Então, se ela tem realmente esse conteúdo, ela vai passar, a gente volta na questão do o que é não ter e ter que ter para dar, né? Então, quanto mais essa mãe tem, ela, mais ela vai passar. E a doutrina espírita responde muito bem a isso. Nós somos pais, mas não somos donos dos nossos filhos. Os nossos filhos são independentes de nós, né? Ele não depende da gente espiritualmente. Nós precisaríamos até agradecer a Deus se nós fomos pessoas boas e tivemos filhos bons. Mas na maioria das vezes não é bem assim, né? A gente vê que muitas vezes os filhos vêm para ensinar os pais e muitas vezes os filhos vêm para desagregar uma família, criar problemas. E isso faz parte da nossa evolução. Porque a partir de uma certa fase, é aí vai ser com ele, né? Então você dá uma base, mas aí é com ele. Vamos encerrando então o nosso momento de Gavale? Vamos lá? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com o Carlos Chagas, que é voluntário do Centro Espírita Anjo Ismael, que é proprietário do estúdio Fotoli, que faz fotografias maravilhosas nos casamentos, nos batizados, enfim, no que for chamado, formatura. E ele é um dos responsáveis do curso de filosofia espírita em nossa cidade e na região. Carlos, quer dizer que está faltando para a gente, no nosso mundo, para melhorar, valores humanos? E o que são esses valores humanos dentro da filosofia que nós estamos comentando aqui, da filosofia espírita? Veja bem, Rui, Platão, ele diz para a gente, a educação desperta a alma humana. Ela dá nascimento à alma através do desenvolvimento de valores humanos, né? Então, o que seriam esses valores? Por exemplo, a verdade é um valor, ou seja, esse amor pela verdade. Né? Você vê que se a gente for tentar destrinchar isso aqui, a gente teria mais um programa, né? Esse amor pela verdade, pela justiça, né? Então, só o homem tem esse sentimento, o animal não tem. Né? Generosidade é a capacidade de observar a beleza. Então, por exemplo, eu olho aqui pela tua janela e estava comentando com você há pouco tempo, né? Puxa, que vista maravilhosa que nós temos. Então, isso é apreciar a beleza, né? Então você tem o fundo aqui, a Serra da Mantiqueira, o dia, né, começando a brilhar. Amor aos mistérios, como a sabedoria, a liberdade. Então, tudo isso são características que o homem tem. Então, são valores humanos. Nós temos quatro pilares importantes. Tá? Esses quatro pilares são a religião, a arte, a ciência e a política. Religião, não no sentido da religião A, B ou C, mas no sentido dessa religação do homem, né, com a divindade e consigo mesmo. Sim. Né? Eu me encontrando. Né? Então, a religião nesse sentido, não no sentido dessa dogmático. Religião. Não no sentido dogmático, exatamente. A arte. Então, quando, por exemplo, eu olho um pôr do sol, como a gente acabou de citar, então isso é arte, é a beleza. Você citou da fotografia, né? Então você saber apreciar uma fotografia, que na verdade o que ela só está retratando alguma coisa que está ali e está perpetuando aquilo. Então isso está ligado à arte. Então quando você fala arte, você fica imaginando um quadro numa galeria. Isso também é arte. Mas no dia a dia, quando eu ando pela rua, eu encontro muito da arte. Vamos de novo aqui pegar uma frase de música para você ver como é que a gente aprende ouvindo música. Tem uma música do Belchior lá dos anos 80, chamada Cidadão Comum. E essa música diz que esse cidadão comum, ele vivia o dia e não o sol. Ele vivia a noite e não a lua. Ou seja, ele simplesmente passava pelo dia, mas ele não apreciava a beleza que tinha naquele dia. Né? Outra coisa, a ciência. Então, a doutrina espírita mostra pra gente a importância da ciência. Né? O quanto ela facilita a nossa vida. Se nós estamos aqui agora conversando e fazendo com que o mundo inteiro possa nos ouvir, isso vale. É um trabalho da ciência. Né? Se não fosse a ciência, hoje a gente estaria batendo tambor ainda. Né? Então hoje, se a gente pode falar e pode acessar a internet, pode ir ao médico, pode fazer uma porção de coisas, é porque a ciência nos dá isso. Se eu posso andar de carro, se eu posso acender a luz. Que algum dia alguém questionou aquilo antes de... Porque a ciência sempre vem depois de uma pergunta, né? Exatamente. Tinha até um comercial, né, interessante, que falava isso. É. Né, que vai de encontro com ao encontro da filosofia, né? Exatamente. Então, ou seja, a ciência, ela é uma mola importante. Então, muitas coisas que a gente vivencia aqui vêm da ciência. E a política. E quando eu falo política, não é no sentido que você, ouvinte nosso, está pensando. Não. O fato de eu conversar com o Rodrigo, com o Rui, isso é política. Política é a arte das relações humanas. A maneira como eu converso, a maneira como eu posso me relacionar com as pessoas. Isso é política. Tudo é política. Tudo na vida é política, né? Agora, em casa, né? Nós temos, na família, nós temos política. Claro. Quantas vezes o pai vê uma série de coisas erradas, fica quietinho para fazer uma política de boa vizinhança com a esposa, com os filhos. É política. E a maneira como aborda uma questão, né? Porque não, às vezes não é o que você fala, mas é como você fala. Mas tem uma coisa que você falou logo no início e que a gente precisa tomar muito pé dessas coisas. Nós colocamos o político para administrar os bens que nós praticamente depositamos através de impostos para eles. Então eles são administradores, não são dono. Exato. E você percebe que a nossa política hoje está totalmente errada, porque meia dúzia acho que são dono do Brasil e faz o que querem, querem fazer o que eles acham que é o correto e deixa 200 milhões de brasileiros aí passando necessidade, não tendo escola, não tendo prisão, né, para melhorar a vida daqueles presos, quer dizer... Então, tá aí, são coisas que nós precisamos participar, né? Se eu for amanhã, não é a minha intenção, não tenho a mínima vontade, mas, por exemplo, vamos supor que amanhã houvesse uma bancada espírita, né? E eu me candidatasse a deputado em nome dessa bancada espírita. Quando eu chegasse lá em Brasília, o que eu tenho que fazer? O que eu quero ou o que a minha bancada, o que a minha base quer? O interesse? Então, por exemplo, se viesse uma lei polêmica, tá? Para aprovar. Então, na verdade, eu não tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade, mas eu tenho que fazer aquilo que a base que me colocou lá tem. Que eu represento. Então, eu não sou dono daquilo, como você falou. Eu estou ali para representar uma população. Mas, ô Carlos, aí nós temos também dificuldade, porque tem muitos que representam ali empresários, que muitas vezes são empresários desonestos, né? Então, nós precisamos tomar também esse cuidado. Porque Freitas Nobres, que era o marido da doutora Marlene Nobre, né? Ele foi considerado um dos mais sérios políticos que houve na nossa Câmara Alta, lá na nossa... Federal, foi vice-prefeito de São Paulo, e era considerado a pessoa idônea de uma moral assim, Bezerra de Menezes. E era espírita. Era espírita. Bezerra de Menezes, também considerado um exemplo dentro da política, é Bezerra de Menezes. Então nós podemos, muito como espírita, fazer política, mas fazer uma política diferente. É o que nós procuramos fazer na Câmara, onde eu trabalho. Sim. Procura fazer um trabalho diferenciado, que é justamente para mostrar para as pessoas que nós podemos ser diferentes. A gente não precisa estar envolvido em tudo aquilo que se costuma dizer. Sim. Né, que está. Na verdade, você falou, existem os lobbies lá que elegem algumas pessoas, mas essas pessoas que são eleitas em nome de alguns interesses aí particulares, na verdade, elas têm que representar a população. Né, e não esses pequenos grupos. Não. Né? Então, por isso que a gente tem essas distorções. E o que faz a filosofia? A filosofia, ela junta esses quatro pilares. Porque se eu estiver só pensando no lado religioso, eu posso me tornar um fanático. Se eu estiver pensando só na ciência, eu posso me transformar num descrente. Por exemplo, tem uma passagem do Beethoven que ele visita uma feira de ciências e vê uma maquete de uma ponte. E ele destrói aquela maquete da ponte, porque ele não acreditava que aquilo pudesse trazer benefício. Ou seja, ele tinha um lado muito voltado para a arte, mas o lado dele, para esse lado da ciência, não estava tão desenvolvido ainda. Então, a filosofia, o que ela faz? Ela faz com que a gente equacione esses quatro pilares, né, e possa conduzir a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. É assim como tem o Nietzsche, que era um filósofo, né? Que ele é deturpado, fala mal dele, mas ele fala aquilo que... aquilo de uma maneira, se você for analisar, até é correta, né? E que ele não acreditava em Deus, naquele Deus que queria impor a ele, né? É, na verdade, quando ele fala, eu acho que a gente já até conversou sobre isso aqui há algum tempo. Então, quando ele fala que Deus morreu, na verdade, ele está ele tá sendo irônico também, né? É. Porque se Deus existe, ele não pode morrer. E se ele morreu, é porque ele não era Deus. Né? Então, é uma frase que, se você parar para pensar, ela não teria sentido. Então, ele fala de maneira irônica. Quem morreu? Era aquele Deus da Idade Média. Quem que renasce? Né? Quem que nasce naquele momento? É o Deus... É esse Deus que hoje a gente tem procurado difundir através da doutrina. Nós vamos ter probleminha aí de entendimento a hora que o Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Nós vamos ter uma série de coisas, porque ele veio discordar de um monte de coisa que estava aí prevalecendo. Quero só ver como é que vai ficar esse nosso mundo, né? Tirando todo mundo da zona de conforto. É? Tirando todo mundo da zona de conforto. Querendo chacoalhar um pouquinho. E se você for analisar, está precisando alguém que chegue, mas não de uma maneira assim tão impositiva. A política, né? A política. É porque está precisando. Você não acha que no Brasil está precisando alguém que venha mexer com a saúde, com a educação, mas com responsabilidade? Não é pegar da computador, da escola bonita, não. É trazer professores que prestam. É trazer a medicina ao alcance de todo mundo, porque eu pago imposto igualzinho um milionário. Eu, quando estou comprando um produto, eu estou pagando ISMS igualzinho a qualquer outro. ICMS. A única diferença do imposto é o imposto de renda, que é o mais lógico, porque a pessoa vai pagar de acordo com a sua renda. Mas a gente vê que todos nós pagamos impostos, mas só que existem coisas para aquelas pessoas mais abastadas e para os coitados que vivem aí na periferia da nossa cidade, vivem nas favelas. Não tem médico, não tem educação, não tem nada. Cai naquela questão da justiça que foi falada. Sim, justamente. Então, a gente tem que buscar essa justiça social. Sim. Né? E como que nós buscamos essa justiça social? Justamente através disso que a gente está fazendo. Durante a Copa do Mundo, eu estava lendo um comentário no jornal de um americano. E eu acho muito interessante você sempre ouvir a opinião do outro, que está fora daquele contexto onde nós estamos. E ele disse o seguinte, ele falou assim... Pobre brasileiro, ele não sabe a força que tem. Sim. Né? Então, nós somos uma nação de 206 milhões de habitantes. Se eu não me engano, somos a quinta ou sexta maior população do mundo, mas a gente ainda não acordou para isso. Então, quando o brasileiro ele descobrir a força que tem, mas não através de quebra-quebra, mas através do seu voto, através da sua atitude, ele muda todo esse contexto. Porque... tudo isso que você disse são coisas que nós temos direito, né? Então, eu tenho que buscar tudo isso. E nós, às vezes, somos muito passivos. A gente deixa, né? De novo na música, deixa a vida me levar, né? Na verdade, eu é que tenho que fazer as coisas acontecerem. Não, né? É tanta verdade que você está dizendo que, por exemplo, nós estamos numa situação agora de 12 milhões de desempregados, com essa situação ruim, porque muitos deputados que deveriam fiscalizar e olhar o que o governo está fazendo, simplesmente estava mais preocupado em cuidar da sua vida do que cuidar do povo. E o que acontece? Está aí, nós temos a nossa situação que não tem o culpado, somos nós mesmos, né? E você trazendo para o Evangelho fala também que nós somos somente depositário de tudo que nós temos também. Então, assim, a gente trazendo a mesma, fazendo uma analogia do político, que ele só administra o recurso dos outros... Nós também só administramos recursos que não são nomes, são de Deus, que são na... E se a gente entender o Evangelho e colocar isso em prática, e chegar isso na política, também ele vai trazer esse conceito de, olha, eu tenho que tratar tudo bem como não fosse meus interesses, né? Você concorda que quando muda o pensamento, muda tudo, né? Então, por exemplo... a classe política que nós temos hoje, ela está mostrando de uma certa forma, é claro que não vamos dizer que tudo é culpa do povo também, né? Sim. Eles têm lá as questões dele. Mas isso só está mostrando hoje, refletindo uma parte do nosso pensamento aqui embaixo, né? Aquele pensamento de levar vantagem, o pensamento, por exemplo, de querer, eu quero entrar na faculdade, mas eu não quero estudar. Mas eu quero estudar só porque eu vou entrar na faculdade. Eu não quero estudar para ter o conhecimento. Entendeu? Então a gente quer ter o diploma. Eu quero ter o diploma. E por que eu quero ter o diploma? Porque aí eu vou ganhar bem, eu vou arrumar um bom emprego. Então, não. Eu tenho que ter amor ao conhecimento. Então, à medida que eu tenho amor ao conhecimento, eu passo a ser um cidadão diferente. Sim. Então, por que você está lendo um livro? Né? O Brasil, por exemplo, hoje talvez tenha mudado um pouquinho. Mas até 30, 40 anos atrás, um dia eu vi uma notícia e aquilo me deixou. Eu falei, não, isso aqui deve estar errado. Buenos Aires, que deve ter em torno de 20 milhões de habitantes, a grande Buenos Aires, né? A Argentina toda tem 32 milhões. É 45 milhões, a Argentina. O tamanho do estado de São 45. Paulo. É, 45. A grande Buenos Aires em torno de 20 milhões. Ela tinha mais livrarias do que o Brasil. Há 30, 40 anos, não hoje. Aí quando eu li essa notícia na época, eu falei, não, tá errado. Deve estar dizendo que a Argentina tem mais livraria que o Brasil. Não, Buenos Aires tinha mais livraria que o Brasil. Você sabe quantas livrarias que nós temos em São José? Com 700 mil pessoas. Três livrarias. Quantas academias que nós temos de ginástica? Não tem nada contra a academia, eu também vou à academia. Tá? Mas devo ter umas 100. Ou seja, eu estou preocupado com o corpo. E é justo, porque o corpo me dá uma saúde, me dá tudo isso, e não precisa, né? Todos nós temos que buscar. Mas como é que eu estou alimentando a alma? Entendeu? Então, isso reflete uma disparidade. Então, à medida que eu também procuro aprender, procuro ter mais conhecimento, mas não esperando algo em troca. Eu quero ter conhecimento pelo prazer do conhecimento, né? Aí eu consigo melhorar. E aí o político, naturalmente, ele vai mudar. Sim, reflete, né? Vai refletir. Não, e você falando lá da Argentina, a gente chega à conclusão que eles são pessoas muito mais educadas, muito mais preparadas, e não fala em movimento de esquerda, porque o peronismo é um movimento de direita. Eu, quando estive na Argentina, fazendo um seminário lá com os professores, nós vimos aquela figura do Menem, né? Eu falei, poxa, mas esse Menem, ele tem uma figura que está na cara que não é uma pessoa, não é uma pessoa honesta, com ética, coisa. E fala, mas vocês que são um povo culto, um povo que tem bastante cultura, o argentino, vão votar nesse homem? Não, nós vamos votar porque ele é peronista. Quer dizer, então não interessa se ele é bom ou não. Sendo peronista, o pessoal votaria nele, quer dizer, e votaram. Mas a gente vê que com todas essas coisas, com todas essas bagunças, nós tínhamos um professor que era de esquerda, ele foi lá, a turma começou a dar risada dele, falar, pô, meu amigo, você tá ultrapassado, aqui não se fala em esquerda, aqui na Argentina, aqui se fala em direita, e nós somos povos cobradores, cobramos demais do governo porque é necessário a gente cobrar. E mesmo assim, eles de vez em quando entram numa fria aí, né? E eles estão numa crise violenta também, né? Mas é importante que a gente possa entender o seguinte, né? O nosso pensamento dentro da doutrina espírita e dentro da filosofia espírita, sim, né? É a mudança a partir do indivíduo. Então, a partir de que eu, como indivíduo, como ser humano, eu melhoro os meus valores e eu passo isso para aqueles que estão ao meu redor, lentamente eu vou conseguindo fazer com que as coisas melhorem, fazer um país melhor. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado a cobrar. Sim. Né? Eu cobro demais do governo, cobro demais do outro, mas não faço a minha parte. Então é claro que a gente tem que cobrar. Ninguém está dizendo que não. Mas é cobrar a mim mesmo, né? Então a filosofia ela me traz para isso. Então eu tenho que me cobrar para que eu possa ser também alguém melhor, alguém que faça a diferença. Você estava falando no caso do professor, voltando lá na educação. Quando passa 30, 40 anos e você saiu da escola, qual professor que você se lembra? Você se lembra do professor por aquilo que ele te passou? Pelos valores que ele te passou, não simplesmente pela matéria. Platão ele diz que nós somos como uma jarra, educadores, como uma jarra. Então, se você pegar o suco e simplesmente trouxer para o aluno, né, como uma jarra, pegar o conhecimento e colocar ele na jarra e simplesmente trouxer, você não está fazendo grande coisa, porque se ele tivesse lido o livro, ele teria tido o mesmo conhecimento. Na verdade, o que vai fazer com que o aluno aprenda é você pegar aquilo, colocar nele a tua capacidade, a tua vivência, a tua experiência, mastigar aquilo e entregar para o aluno. Aquilo vai fazer a diferença para ele, porque você está acrescentando algo. Você não está transferindo informação, você está transferindo conhecimento. Transferindo, né, tudo aquilo que você... Essa diferença do conhecimento. Na escola que você estudou, que eu inclusive lecionava lá, o pessoal era contra a máquina de calcular. Porque eles achavam que você, pegando a maquininha de calcular, você colocando lá 2x2 igual a 4. Mas o que está ocorrendo? Está fazendo com que as pessoas deixem de pensar. E, então, eles davam aula para que as pessoas aprendessem o mecanismo que aquele aparelho, aquela maquininha de calcular, fazia dentro dele para poder chegar ao resultado pedido pelas operações que você fazia. Então, a gente vê que hoje nós estamos aí com um monte de aparelhos, aí, mas ninguém sabe como é que funciona, ninguém sabe o que é. Simplesmente foi dado para ele a tecnologia, mas ele não sabe qual é o fundamento dessa tecnologia, não sabe nada dessas coisas. Isso como aí... o carro também, hein? Né? Como o carro e todas as tecnologias que estão... Hoje não tem mais mecânico de automóvel, tem cara eletrônico lá que fica mexendo com os aparelhos. Quer dizer, a gente vê que houve mudança, mas nós precisaríamos também cuidar dessa essência, porque essa essência é necessária para a gente saber viver. E a filosofia traz isso, né? Esses dias eu fui numa loja e fiz uma compra, e eu comprei um item de R$20 e outro de 12. E a moça pegou a calculadora para fazer essa conta. E antes dela terminar, eu falei 32. Ela falou, puxa, o senhor é bom de conta, hein? Falei, rapaz... Então você vê o nível que a gente chegou. Não, e para dar o troco, então, tem que colocar lá... Coloca R$5 menos 2 igual a 3, esse é o troco. Quer dizer, então a gente vê que deixou de... E deixou... As pessoas não estão pensando mais. Esse que é complicado, né, Carlos? As pessoas não pensarem. As pessoas se automatizando. Se automatizando. E isso vai gerar o que se chama de alienação, né? A geração... a era da miogização, né? Tudo pronto, né? O Cortella fala, né, sobre isso. É tudo muito pronto, tudo muito rápido, tudo e, já pré-pronto. E tem outra coisa. O pessoal também não quer sofrer, né? Os pais não querem que os filhos sofram. Tá sempre... É muito trauma, né? Tudo é trauma, né? Tudo gera trauma. É, depressão. É isso, né? Então, existe o conceito... Eu não sei como é que tá o nome. Sim, não, tá. Estamos no final do programa já. A gente precisa comentar também da Cláudia, que perguntou se tem algum curso iniciando sobre filosofia espírita, né? Aqui em São José dos Campos. Tá, Cláudia, a gente está planejando alguma coisa já para esse início de ano, tá? Nós temos duas turmas, mas elas já estão bem no meio do curso. Então, nós estamos planejando e assim que a gente tiver... É onde que você tem esses dois cursos? A gente tem um curso no Pequeno Templo, que já está bem no finalzinho, e tem um curso na AMI, que já está aí... mais ou menos com 6 meses por aí, já terminou o primeiro livro, são 4 livros. E tinha o Divino Mestre também, parece que... Isso, Divino Mestre já acabou. Já acabou, tá? Então agora, nós estamos com esses dois cursos, e agora para 2017 a gente deve ter um curso aqui em São José, que a gente ainda está estudando uma casa, um curso em Caçapava, tá? Que tem uma turma muito atuante em Caçapava, um pessoal muito interessado, e esse curso de Jacareí agora. Legal. E esse grupo de vocês é o mesmo que dá em todas as outras casas, né? É o mesmo grupo, é o mesmo Instituto de Filosofia Espírita e os mesmos preletores, os mesmos expositores. Só comentar aqui, a gente tem bastante gente participando, a gente não vai ter tempo de comentar todas as mensagens, mas o Kleber Palma entrou aqui e disse que o ditado é de grão em grão a galinha enche o papo, para tudo mudar cada um precisa de um passo, né? E assim queremos influenciar e modificar o mundo. Vamos agradecer aqui todo mundo, que a gente já tem que ir para os sorteios, né? Para o sorteio, para ir para os aniversários. Tem a mensagem, né? Lá das meninas, né? Sim, vamos repassar as mensagens aqui das meninas, porque para vocês poderem participar, no próximo programa a gente vai sortear, e aí vamos colocar agora para vocês escutarem essa mensagem, e aí vocês colocam o nome e o RG aqui no WhatsApp, quem tiver interesse em participar desse sorteio que vai acontecer na semana que vem. Nós somos as Meninas da 3 e estamos aqui hoje, amigos ouvintes, nesse programa maravilhoso Vivência Espírita na Rádio Online, para fazer um convite imperdível para vocês. Nos dias 21 e 22 de janeiro estaremos em São José dos Campos com o Seminário de Coaching e Inteligência Emocional 3 Passos em Sua Jornada. E como na edição anterior, nós vamos presentear um ouvinte sortudo da rádio. Como é que isso vai funcionar? Durante a semana, vocês podem mandar pelo WhatsApp da rádio o seu nome, e-mail e telefone e pedir a inscrição para o sorteio. Aí, na semana que vem, estaremos ao vivo aqui também para conhecermos o nome do ganhador ou ganhadora que irá participar com a gente deste evento de autoconhecimento tão importante que é na nossa caminhada evolutiva, não? Isso aí, como aconteceu com a nossa querida Patrícia Félix, ouvinte da rádio que participou do seminário anterior. Esperamos vocês e mais informações sobre o evento, vocês podem nos mandar um WhatsApp no 12 991213830. Isso aí, 991213830. E uma linda semana para todos os ouvintes. Super obrigado, Jorge, Rodrigo, Rui, Adriana e toda a equipe da rádio. Um beijo das três! Legal, né? Tá legal. Então, quem quiser participar, é só entrar no nosso WhatsApp ou no Facebook e deixar aí o seu nome, enviar uma mensagem pra gente e a gente sorteia no próximo programa. Vamos então pros aniversariantes. Feliz aniversário para vocês, paz e alegria a todos os corações. Vamos agora para o sorteio. Música para sorteio. Cadê a música do sorteio, Rodrigo? Então, quem participou aqui com a gente, respondendo a pergunta para sorteio e ganhou os dois livros, foi a Cacá Silva, que participou pelo Facebook, e a Maria Inês Correia. Então, as duas que ganharam o livro, basta ir lá retirar na livraria da Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232 Centro, São José dos Campos. Ou ligar lá no número 12-3941-9735 e falar lá com o Mário Vinhas para poder retirar o seu livro. Então foi a Cacá Silva e a Maria Inês Correia. Obrigado pela participação de vocês. Rui, vamos lá pro encerramento do nosso programa, então? Vamos. Mas, então, haverá o curso de Filosofia Espírita, que você ainda não está determinado o local, né? Isso, a gente está estudando algumas casas aí e vamos ver onde a gente coloca esse curso aqui em São José. Eu estou aqui com o livro, viu, Rodrigo, o livro Filosofia Espírita, o primeiro volume, e aqui eles falam dos temas da aula 1 até a 27. Então é interessante que a aula de 1 a 3 fala sobre evolução, de 4 a 6 adversidades, de 7 a 9 homens e gente, de 10 a 12, o presente, de 13 a 15, os extremos, de 16 a 18, o tempo, 19 a 21, vida, e de 22 a 24, a vontade, e de 25 a 27, nódoa. E só comentar aqui também que a Ludmilla enviou, vai ter uma palestra cantada e o lançamento do livro da Thelma, que é a esposa do Liralso, né, que sempre acompanha, sempre dá uma força pra gente também. O lançamento do livro dela é Ampliando Horizontes, um livro psicografado e conta uma história, inclusive, daqui da região. Então vai ser lá na Casa da Paz, no Grupo Espírita Casa da Paz, no dia 11 de janeiro, agora, quarta-feira, às 19h30, lá na rua Tomé de Souza, número 200, em Jacareí. Então, e o Liralso está convidando aqueles que conheceram o Alamar, que no dia 28 de fevereiro vai ser um ano do desencarne do Alamar. Aniversário de um ano do desencarne do Alamar. Então, aqueles que tiverem coisas para contar do Alamar, para mandar para o Liralso, que ele está fazendo um levantamento sobre a vida do Alamar, inclusive pouco tempo que ele ficou aqui com a gente, né? Legal, legal. Então, vamos prestigiar esse lançamento do livro lá na Casa da Paz, agora dia 11, quarta-feira, às 19h30, lá em Jacareí. Então vamos encerrando, então, vou agradecer já por todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, aqueles que a gente não pôde ler as mensagens aqui, né? O meu pai entrou aqui domingos também, a Cláudia, a Patrícia Félix deixou uma mensagem pra gente, a Bia, Beatriz Porto também entrou aqui, o Marcelo deixou uma mensagem pra gente também. E a Maria Inês Corrêa, que também deixou uma mensagem aqui. São muitas mensagens para a gente falar. Não dá tempo para a gente falar agora. Então a gente agradece vocês por terem deixado essa mensagem e convidamos até o próximo programa, baixar o nosso aplicativo aí, acessar o nosso portal que está atualizado agora, do vivenciaespirita.com.br. Tem mensagem e agora também tem eventos. Os eventos que são postados lá na Agenda Espírita de São José dos Campos, que é a Rose... que posta lá, ele também já aparece no nosso site também para a gente poder ajudar na divulgação dos eventos aqui da região. Então, vamos agradecendo a todos. Rui? Agradecendo a nossa amiga Andréia, ao Helder, a Camila esteve aqui com a gente também. Teve, né? Também. E a nossa irmãzinha que cuida da água, abastecendo a água, a nossa irmã Graça, e a Adriana, que não pôde vir, que está trabalhando lá em Minas Gerais, né, por esse tempinho. Então, a essas pessoas nós agradecemos muito. E agradecemos também ao Carlos pela sua vinda e que ele faça suas despedidas e que também faça a nossa prece de encerramento. Viu, e só antes de passar para o Carlos, que a gente vai colocar a música do Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz, chamada Doutrina de Luz. A gente vai colocar no final. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu tenho um carinho muito especial por esse programa, gosto muito de estar aqui, porque é uma oportunidade que nós temos de conversar um pouquinho sobre questões tão importantes da nossa vida. Uma dessas questões é com relação à alienação, né? Alienação vem de alien, ou seja, daquilo que é de fora. Então, às vezes eu estou muito envolvido com ideias que são de fora, de mim. E eu não me preocupo, porque o Rui perguntou nem isso, como que eu faço, então, para ter as minhas próprias ideias, os meus próprios pensamentos, né? Então, a gente procurar refletir um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que realmente vem de dentro da gente, e não ficar se deixando levar pela moda, né, pelos movimentos aí de massificação, que muitas vezes fazem com que a gente saia um pouquinho do nosso foco principal aí. Qual que é o nosso foco principal? A nossa melhora como seres humanos. E melhorando a gente, nós vamos melhorar a nossa casa, melhorar a nossa cidade, quer dizer, melhora um monte de coisa. Melhora um monte de coisa. Né? Mas, então, vamos partindo para o nosso encerramento. E nós vamos pedir para o Carlos, então, que ele faça uma pequena prece de encerramento do nosso programa da manhã de hoje. Vamos, então, agradecendo mais uma vez a toda a espiritualidade que nos auxiliou nessa manhã, fazendo com que nós todos pudéssemos refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus, a respeito dos ensinamentos da doutrina de Kardec, a respeito da nossa própria experiência nesse planeta Terra. Nós sabemos que já fizemos muito, mas muito ainda há que ser feito. O passado já não há mais como nós modificarmos. O futuro, de uma certa forma, é incerto. Mas o presente, nós podemos fazê-lo da melhor maneira possível. Nós rogamos à espiritualidade que nos dê forças, discernimento, para que possamos nos transformar e, dessa forma, transformar as coisas ao nosso redor, fazendo com que o nosso planeta possa sempre ter lugar para o amor, para a bondade, alteridade e o entendimento entre os homens. Que assim seja, graças a Deus. Conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. Justo extremo ao outro do planeta. Fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!